O dia 21 de outubro na história. 1838. Fundado, no Rio de Janeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 1964. Uma bomba explode no quarto andar da Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. 1969. O Congresso Nacional é reaberto após 10 meses em recesso por força do Ato Institucional número 5. 1990. Ayrton Senna se torna bicampeão na Fórmula 1. 2002. Encontrada referência histórica a Jesus. Foi a descoberta de uma mortuária de pedra em Jerusalém, datada aproximadamente do ano 63, com inscrições em aramaico que diziam Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.